programação musical aqui no Front e tem gente pedindo abraço. E é claro que a gente manda, né? Mensagem aqui do BJ. Guilherme, manda um abraço para alguns amigos meus ligadinhos no noticiário. Um abraço aqui pro Beto Piloto Brigão, Osmar Caim, o Paulo, nosso querido filósofo, a Grace ou Glaze, também conhecida como Coxa ou Amante. Não entendi se é uma pessoa só ou duas, enfim. O Abelardo Lupa, o Zeca, o Ademar da Praia, o André Parente, o Durval Amarelou, Gustavo Dentus, Princesa Cida, Luiz Carlos Decodificado. Decodificado, isso aí é apelido, rapaz, desculpa aí. O Grosseiro do Plauto e toda a galera da planilha. Um abraço. Pera aí, galera da planilha. Tem alguém de sacanagem aqui, né? Porque essa lista aí não é de ouvintes não, viu? Isso aí é de apelidos de políticos paranaenses citados na delação do Odebrecht. Aí vocês me quebram, hein? Vou começar a delatar também o apelido de cada um da produção por aqui também, hein? Aí eu quero ver se contar apelido não é pior que ser citado em Suspeita de Caixa 2. Ou se é, hein? Front Transamérica até meio-dia. Abração, piloto! Do Brasil, Transamérica. Oh,

Uma pessoa deveria filiar-se a um partido político por convicção, por concordância com as práticas e ideologias, mas, como no Brasil, parece não ser assim, né? O eleitor que julgue, na hora de digitar o númerozinho ali na urna, né, se concorda ou não com essas novas cores de camisa. Ponto. Simples assim. Mas chega por hoje, né? Sempre lembrando que esse quadro aqui do Front, infelizmente, chama-se Engana que a gente gosta. Ai, ai, ai, hein? E vamos agora ao primeiro intervalo desta manhã de sábado, 22 de abril de 2017, aqui no Front. Um tempo aí para dar uma ida ao toalete, né? Uma espiada na vida alheia no Facebook, que mais? Uma olhada de revezguei no Instagram também, daquela figurinha, né? Enfim, só não vale desligar o rádio ou trocar de emissora, ok? Na sequência tem o quadro Maravilhas Daqui, tem também as notícias bizarras da semana. Um bate-papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Opa, vai ter também delação aqui no Front. Fica aí que tem muita coisa pra rolar até meio-dia nas trincheiras do Front Transamérica. Já voltamos.